Cartas frente ao mar. A Áustria está em guerra. Agarro-me à vida com todas as forças. Vou para o piano e lembro-me de si, Friedrich. Sabe como fui sempre tímida. Schumann dá-me algum conforto. Faz-me sentir mais perto de si. Parece que o tempo parou. As árvores das ruas estão em paz, abandonadas a uma elegante tristeza. Por vezes parece chover, mas devem ser os meus olhos. Já confundo a realidade com as paisagens da alma. De manhã subo a avenida, um pouco íngreme. Do outro lado é o meu bem-amado jovem. Como sempre, os deuses mostram-se no silêncio mais absoluto. Ouça a música das suas vozes, nas pequenas pedras que se vingam de nós. É assim que pareço todas as manhãs. Subo as escadas lá para cima, na casa onde morávamos e onde ficava pela noite fora a ler e a meditar os livros de medicina. Por vezes interrogava-me se não me esconderia alguma coisa que eu não pudesse suportar. Não conheço angústia maior no mundo do que a de o ter perdido para sempre. Para sempre. Duvido. Foi nessa altura, era junho, porque me lembro das flores perfumadas e dos requebros de luz na poltrona da sala, onde conversávamos até altas horas da noite, outras vezes até à hora de jantar. Foi nessa altura que nasceu a vontade de nos conhecermos no infinito. Nada é nosso, Friedrich. Os nossos passos, só eles, podem pegar em nossas mãos e lançá-las ao grande futuro desconhecido. Sua Ana.